Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Senta e senta e não fica apaixonadinha. Senta e senta e não fica apaixonadinha. Senta, senta e não fica apaixonadinha. Senta e senta. Você e sua amiguinha quer sentar na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Cuidado pra não se apaixonar na minha moto, viu? Oi! E senta, e senta, e senta na minha amiga. E senta. Você e sua amiga. Você e sua amiga. Senta, senta, senta com sua amiga. André Cedês, o mural de Ibicoara. Senta. Sacha Vasca, Sacha Vasca, Sacha Vasca. Hoje tem breguinha. Hoje tem. Hoje tem breguinha. Aqui na favelinha. Ah! Hoje tem breguinha aqui na favelinha. E chama as amiguinhas que vai ser o toma-toma. Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha. Vai toma-toma, vai toma-toma, vai toma-toma, vai toma-toma. Vai toma-toma, vai toma-toma, vai toma-toma. Vai toma-toma, vai toma-toma, vai toma-toma. Vai toma-toma. Hoje tem breguinha aqui na Bet, Farol Bet, Farol Bet, que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta. Hoje tem breguinha aqui na favelinha. Chama as amiguinhas que vai ser. Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha. Vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma. Vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, vai, toma, toma. Só chavasca, só chavasca, só chavasca. Só chavasca, só chavasca, só chavasca. Gostoso? Vem cá. Gostoso? Vem cá. Gostoso? Vem cá. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama. Pedindo soca, pedindo bota. Botando tudo na sua xoxota. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Bota, vai. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Gostoso é você de quatro na minha cama. Pedindo soca, pedindo bota. Pedindo samba. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Bota a bota, vai. Só salinho, chavasca, só salinho. Ela vai falar, ela pede, ela pede. Da Muniz. Isso, vai. Pedindo bota, pedindo soca. E eu botando na sua xoxota. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. Isso. Oi. Gostoso é você de quatro na minha cama. Pedindo bota, pedindo soca. Fazendo tudo na sua xoxota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota.